Olá, estimados ouvintes, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Edição comigo, Miriam Andrade. Edição para 15 de março de 2014 e hoje o programa Edição vai centrar-se mais ou menos nesta data. Já vão perceber o porquê. Deixe-me apenas dizer-lhe que o programa Edição tem na produção e na elaboração de conteúdos Carlos Bonaparte e na apresentação estou eu, Miriam Andrade, como já há pouco tinha dito. Ora, a edição de hoje, dizia, vai centrar-se na data 16 de março e arredores, caso para dizer. Vamos recuar até 2011, à altura dos primeiros entrevistados do programa Tempo de Antena. No dia 11, por exemplo, entrevistámos o cantor Alexandre Faria, uma entrevista bastante alargada, dividida em duas partes. Desde então lançou novos trabalhos, como Chegou o Verão, um tema que talvez pela altura tardia em que foi lançado, teve mais impacto no outono, mas não deixou de ser um sucesso. Na altura, o cantor estava associado à editora Disco de Ouro, assim como Marilyn, que seria entrevistada na semana seguinte, a 18 de março. Vamos recordar estas duas entrevistas no programa Edição. Eu, Miriam Andrade, vou ficando por aqui, mas antes de despedir-me, quero deixar, de forma sucinta, o guião desta edição. Entrevista e temas de Alexandre Faria, entrevista essa realizada a 11 de março. Ouvimos também o tema Chegou o Verão, já lançado em 2013. Depois de um curto intervalo, é tempo de recordarmos a primeira entrevista da cantora Mary Lee, concebida a 18 de março. Recordamos também os temas que abriram e fecharam essa entrevista. Tempo ainda para ouvir Enamorada no fecho da edição. Eu, Miriam Andrade, volto para a próxima semana e até lá. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A quem não pede nada e em troca dá amor, ao que não desespera, pois sabe o seu valor. A quem um grande amor deixou na solidão, desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A todos que a tristeza não conseguiu vencer, ao que aposta alto, sem medo de perder. Aquele que ao ódio responde com perdão, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A quem eu dei um dia o meu maior amor, e a força do destino para sempre separou. Que seja bem feliz ouvindo esta canção, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A todos que hoje sentem coragem para sonhar, ao que partiu agora e ao que quer regressar, a quem semeia o trigo e ao que reparte o pão, desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo. sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. Estamos de volta depois de ouvirmos Boa Sorte, tema de Alexandre Faria, que é, aliás, quem já tem ao telefone do outro lado da linha. Olá Alexandre, boa tarde. Olá, boa tarde, amigo. Carlos Joana Parte, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Alexandre, muitos anos de carreira já, praticamente 20. Isto, para quem não sabe, já desde 1992 que o Alexandre está no mundo da música. Aliás, até já antes, não é? Já desde 85, mas assim mais, enfim, com discos gravados, já desde 92. Como é que é, olhar-se assim para trás, 20 anos, que quase que podemos considerar que é uma vida, não é? Exato. Como é que é olhar assim e ver-se neste fogo todo ainda, e já vou mais à frente falar de um outro projeto no qual o Alexandre também está envolvido, como é que são estes 20 anos de carreira? Ora bem, 20 anos de carreira que na realidade, sei lá, parece que são dois ou três. Isto porque gravei o meu primeiro disco em 1992, como acabou de dizer, mas na altura as coisas eram bastante diferentes do que aquilo que é agora. Ou pelo menos eu vejo as coisas de uma forma diferente. Na altura haviam menos cantores, havia menos abertura, se calhar, havia menos forma de comunicação. Portanto, as coisas eram muito diferentes. Na altura eu gravei o meu primeiro disco a solo, que era um disco em vinil, e recordo-me de andar de rádio em rádio a entregar o disco em mãos e a pedir se podiam ouvir e tocar as minhas músicas. Pronto, e na altura tive até bastante sucesso. Foi precisamente em 1992 quando editei o disco. Era Deusa do Amor. Depois fui gravando outros discos ao longo dos anos, mas, portanto, a nível de sucesso, isso serão coisas que podemos falar, nunca fui um cantor com muito sucesso, se calhar porque nunca corri atrás dele também. Porque só mais recentemente se tem vindo a falar de Alexandre Faria, mas já há algum tempo, como disse, já está na música há 20 anos. Exato. Mas no fundo surgiu, e como eu disse, como introduzi, surgiu na música antes, não é? Como é que o Alexandre Faria surgiu para a música? Como é que a música surgiu para o Alexandre Faria? Exato. O meu pai era tocador de viola braguesa, portanto, ele nunca fez parte de nenhum grupo folclórico, embora tenha sido convidado várias vezes para ser músico de rãs folclóricos. A minha mãe cantava muito bem e foi convidada para ser vocalista principal de grupos folclóricos também, na altura, na sua juventude. Isto já há muitos anos, infelizmente já não tenho o meu pai, a minha mãe ainda é viva, mas está velhinha também. E pronto, foi talvez nos anos 50 que eles foram convidados para isso. E o meu pai sempre gostou de tocar viola e a minha mãe cantava ao som da viola. E desde criança que eu ouvia música lá em casa, ouvia o meu pai a tocar, a minha mãe a cantar. Depois, como sou descendente de uma família de agricultores, os meus pais faziam as desfolhadas que se usavam muito antigamente. E no final da desfolhada havia sempre uma concertina, havia o cavaquinho, havia a viola. E o gosto pela música despertou desde muito criança, desde muito cedo. Então o meu pai dava muitas vezes comigo a mexer-lhe na viola e a tentar aprender a tocar e afinar e essas coisas. E chegou uma altura que me ofereceu um cavaquinho, devia ter uns 12 anos ou 14, ainda o guardo religiosamente hoje em dia. Um cavaquinho, aquele instrumento tradicional, de folclore e da música tradicional. Portanto, foi nessa altura, foi ainda muito criança, que eu comecei a nutrir o gosto pela música. O primeiro disco surge em 92, aos 19 anos. Já me falou numa pergunta que ele iria fazer, como é que era gravar um disco na altura, em comparação com agora? Não era fácil. Eu posso dizer, e para terem uma ideia, em 1991, foi quando eu gravei o disco, ele saiu para o mercado em 92, eu gastei 600 contos, que são agora 3 mil euros. Hoje em dia é possível gravar um disco por menos dinheiro e editar um disco por menos dinheiro. Há estúdios e editoras, porque assim na altura haviam pouquíssimas editoras. Hoje em dia há quase uma editora em cada cidade. É muito mais fácil porque a concorrência tornou-se muito maior. Estúdios abriram muito muitos mais músicos também, compositores, arranjadores. Hoje em dia é fácil gravar um disco e por pouco dinheiro. Às vezes quando se fala em 3 mil euros para gravar um disco, alguém quer começar, ah, é muito caro, não tenho dinheiro e tal. Na altura eu nem disse que era caro nem era barato, simplesmente queria gravar, disseram-me o preço e eu aceitei porque tinha dinheiro para o fazer. Era um sonho, nunca pensei fazer propriamente da música a minha vida, mas acabou por acontecer com o passar dos anos. 92, boa aceitação de público, boa aceitação nas rádios, mas em 94 surge alguma coisa que trava por momentos este sonho de música. Não sei se nos queres falar, assim, mesmo que em traços gerais, o que é que se passou, porque só regressa à música 6 anos depois, não é? Sim, é assim, eu gravei o meu primeiro disco em 92 e é assim, quando uma pessoa é inexperiente e não tem ninguém a acompanhar, a ajudar, a aconselhar, pessoas que estejam no meio já há muitos anos e que sejam leais e sinceras, acontece que acabamos por cair às vezes nas mãos ou nas garras de aproveitadores. E de certa forma foi um pouco o que me aconteceu. Eu fui parar como vocalista a uma banda, depois acabei por gravar um disco. Houve pessoas que não eram assim tão sérias e eu acabei por desanimar da música, em primeiro lugar porque o disco, pronto, a qualidade não era assim muita. Depois não é só isso, quando há muitos interesses por trás, e eu falo interesses a nível de dinheiro, não é? Porque a música é um negócio como qualquer outro. Exato. Quando as pessoas veem que está ali um produto que até pode funcionar e querem logo sugar-lhe o sangue, em vez de tentar pôr o produto a funcionar, querem apanhar o pouco dinheiro que possa haver naquela pessoa ou que possa ganhar nos espetáculos ou coisa do género, o projeto acaba por não funcionar. Hoje em dia continua a acontecer precisamente a mesma coisa, só que hoje em dia o Alexandre Faria já passou por tudo isso e já não é fácil ser enganado como fui naquela altura. Portanto, durante 6 anos parei completamente na música. Isso porque o disco que gravei não tocou assim tanto nas rádios, e porque, pronto, um empresário da altura disse que tratava de tudo e mais alguma coisa e afinal não tratou de nada e as coisas não funcionaram. Eu desanimei e parei por completo e ao fim de 6 anos, mais ou menos, voltei à música, mas através da minha própria editora. Exato. É algo que vamos falar daqui a pouco, mas quero antes deixar aqui um convite ao Alexandre. Não é habitual fazer isto, mas efetivamente há muitos anos e com muita coisa boa para ouvir do Alexandre Faria, até porque eu não disse aqui, mas efetivamente é uma verdade, o Alexandre Faria é um cantor muito polivalente. Já ouvimos aqui a cantar sei lá, o Senhor Vinho, por exemplo, enfim, ou seja, mais para o fado, mais para a balada, músicas mais mexidas, ou seja, que o Alexandre Faria é um cantor muito polivalente e por isso vou lançar um desafio. Não sei se vai conseguir responder a esta pergunta. Em praticamente 20 anos de carreira, quando é que foi assim o tema que mais gostou de cantar? O tema? Sem dúvida o tema Meus Pais. É assim, o tema Meus Pais foi escrito por mim com 17 anos e escrevi outras canções, mas esse tema marcou-me profundamente porque ao longo de todos estes anos, já na altura eu era um jovenzinho, um adolescente praticamente, e eu escrevi o tema Meus Pais porque eu, no meu pai e na minha mãe, eu sempre vi um modelo a seguir, um modelo de homem e mulher trabalhadores, de pessoas sérias, pessoas sinceras, pessoas lutadoras, e então eu escrevi o tema Meus Pais. E essa letra diz precisamente: meus pais, quando penso que vos vou perder, vosso amor eu vou deixar de ter, e diz que não sei o que vai ser de mim depois disso. O que é verdade é que aconteceu precisamente isso. O meu pai faleceu há meio ano, pouco mais. A minha mãe está muito doente e eu entrei num estado de depressão terrível. Neste momento estou muito melhor, mas quando aconteceu, de perder o meu pai e a minha mãe ficar doente, muito doente, eu entrei mesmo em depressão, porque são as duas pessoas que eu mais amava no mundo e amo. E foi muito difícil, portanto, é o tema que me marca já há muitos anos e que vai continuar até ao fim dos meus dias, acredito. Exato. Pronto, então, Alexandre, é assim, agora vamos fazer aqui uma pausa na entrevista, vamos precisamente ouvir este tema, Meus Pais, que é um tema, portanto, que já saiu, está num CD, creio que é no Deixaria Tudo. Está aqui, pronto, vamos ouvir este tema e depois já voltamos aqui um bocadinho para mais um pouco de conversa. Com certeza, amigo. Vamos então escutar o tema Meus Pais, que eu dedico a todos os pais que possam estar a ouvir neste momento. Vamos lá, então. Meus pais, quando penso que vos vou perder, vosso amor eu vou deixar de ter, e neste mundo vou ficar sozinho. Não sei se a tristeza me irá levar junto convosco para algum lugar onde eu possa ter o vosso carinho. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Foste vós que me trouxeste ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Só Deus sabe a tristeza que se sente quando se perde alguém na vida, por quem temos um amor profundo. Não sei como é possível resistir quando se perde quem tanto amamos e ficamos sozinhos neste mundo. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Foste vós que me trouxeste ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Meus pais, quando penso que vos vou perder, vosso amor eu vou deixar de ter, e neste mundo eu vou ficar sozinho. Não sei se a tristeza me irá levar convosco para algum lugar onde eu possa ter o vosso carinho. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Foste vós que me trouxeste ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Foste vós que me trouxeste ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. Meus pais, quero-vos para toda a vida, nunca deixarei de vos amar. Foste vós que me trouxeste ao mundo, e é para vós que eu estou a cantar com muito amor. E estamos de volta depois de Meus Pais, o tema do Alexandre Faria, que continua comigo ao telefone. Alexandre, ficamos no ano 2000, viragem de milénio, viragem de séculos, de ano e também mudança de vida, não é? Mudou muita coisa no ano 2000, não é? O que é que aconteceu assim mais concretamente? Surge a editora, não é? Exato, na altura eu montei uma editora, montei um estúdio, tal como disse na conversa. Tornou-se muito mais fácil de montar estúdios e editoras e essas coisas todas. Então eu montei o meu próprio estúdio, a minha editora, e comecei a trabalhar por conta própria. Nessa altura fiz um CD que se chama Quem Fez Estas Coisas, Quem Foi, que inclui, salvo erro, 12 temas, entre música tradicional, música popular, música mais ligeira, canções da minha autoria, porque eu também escrevo. Posso dizer que neste momento estou a escrever para dois artistas, um deles é bem conhecido, o grande público, e veio também à música através do Alexandre Faria. bateria, embora muita gente não saiba que é o Elvio Santiago. Uhum. Há pessoas que pensam que o Elvio Santiago começou com outras pessoas, mas não. O Elvio Santiago começou há 5 anos, precisamente comigo, e continua a trabalhar a nível de exclusividade comigo. Na comunicação social, muitas vezes, fala-se de outras pessoas, mas são pessoas, se calhar, mais mediáticas que eu, e por isso mesmo o grande público acaba por pensar que são essas pessoas a tomar em conta ou a dar início à carreira dos artistas, mas não é isso que acontece. Portanto, ano 2000, editora nova, estúdio novo, comecei a trabalhar por conta própria. Em 2005, editei o meu primeiro CD, depois, através da minha editora. Em 2004, editei um outro CD, já com a produção de um compositor meu amigo, que é o Marcos Levi, um grande produtor musical. Tinha 17 canções, eram, portanto, 14 canções diferentes e depois 3 em versão espanhola. Se não tem erro, era Boa Sorte, não é? Sim, é do álbum Boa Sorte, que tem 3 temas, que é Minha Princesa do Amor em espanhol, Quero Dizer Eu Gosto de Ti em espanhol e também Só Por Ti em espanhol. Eu fiz a versão, fiz a adaptação e gravei em espanhol 3 temas e coloquei como bonus track naquele CD. Em 2005 fui convidado para trabalhar num canal de televisão, que era o canal Viver. Uhum. Isto porque eu sou fotógrafo profissional também, e desde 91 que trabalhei na parte da fotografia, era a parte da música e fotografia ao mesmo tempo, e locutor de rádio, portanto levava essas 3 vertentes na mesma direção, e fui convidado então em 2005 para trabalhar em televisão. Acabei por fechar a editora e o estúdio porque o tempo começou a ser consumido, todo ele, na produção de conteúdos para o canal Viver, que infelizmente, passado 2 anos, foi vendido e acabou por fechar a produtora onde eu estava a trabalhar. Foi uma das coisas, foi um dos desafios que eu gostei imenso de ter recebido, que foi trabalhar em televisão. Eu nunca pensei e nunca imaginei que algum dia pudesse vir a trabalhar em televisão. Portanto, às vezes nem o que a gente sonha, ou melhor, acontece mais do que aquilo que a gente sonha. Exato. Depois do canal Viver, passei para um outro canal que ainda existe hoje em dia, que era, na altura era a Invicta TV, hoje em dia é o Regiões de Televisão. Uhum. Estive lá cerca de 2 anos, depois acabei por não me entender com o diretor que estava na altura lá. Hoje, felizmente, já não está, mas na altura estava e pronto, havia um certo choque entre nós. Vamos cá ver se já chegamos aos 7 ofícios. Portanto, se calhar. Locutor de rádio, fotógrafo, cantor, compositor. Sim. Repórter, produtor, realizador. E ator também. E ator também. Era uma parte também onde eu queria chegar. Exato. Que é a participação do Alexandre em 2 telenovelas. Posso dizer, Deixa Que Te Leve, Se Não Estou em Erro, e O Mar de Paixão, mais recentemente. Sim, no Bloqueador, não é? Indomável também. Ah, Espírito Indomável também, que ainda está no ar na TVI. Tive uma participação há relativamente pouco tempo, que fui o jurado, fui um dos jurados do desfile das Miss Cruz. Ah, das Miss Cruz. Exatamente, eu estava lá na mesa também a fazer a avaliação. Aliás, tanto eu como o Elvio Santiago, porque assim, como disse há pouco, o Elvio Santiago é um artista que trabalha a nível de exclusividade comigo, e tanto trabalha a nível musical como a nível de imagem. Uhum. Portanto, a nível de novelas, de televisão, por exemplo, nós vamos gravar uma curta-metragem brevemente com uma jornalista que é minha amiga já há muitos anos, Andreia Carneiro, e estamos sempre no mesmo barco, portanto, uhum. Digamos que é uma família. Ou seja, isto realmente é o que eu disse há pouco. Há pouco referi-me apenas à música, mas mesmo nas artes em geral, não é? Pronto, está nesta vontade. Exato. E como é que foi essa participação na televisão? Como é que foi? Porque está a ver, enfim, a música, não é? Enfim, com os telediscos, os videoclipes, como se preferir chamar, tem obviamente a câmara por trás, mas assim é diferente de quando se está a gravar uma cena para uma telenovela. Como é que é? É bastante diferente. Embora quem está na parte da realização seja uma linguagem bastante parecida, para quem está a representar é um pouco diferente. É como participar num programa de televisão ao vivo, tipo uma Praça da Alegria, um Você na TV, um Companhia das Manhãs. É diferente de fazer a representação para uma cena, porque uma cena tem que ser portanto tem que ser estudada, tem que ser ensinada, tem que ser tudo. Quando é para uma música, pronto, é fazer a mímica da letra, etc., e está tudo bem, não é? Depois vai-se para estúdio fazer a edição das imagens, escolhem-se as melhores imagens, enquanto que na televisão, na parte das novelas, pode-se repetir a cena, mas é diferente, é a representação. Nós ali estamos a assumir uma outra personagem, aquilo que não somos, se calhar. E enquanto que na música podemos ser nós próprios, estamos apenas a interpretar uma canção, a dar a voz para uma canção, enquanto que na parte de novelas não é assim, ou cinema. Exato. Chegamos agora ao ano de 2010, e creio não estar errado no ano, surge uma nova etapa, digamos assim, que neste caso é a dupla Marcelo e Alex. É verdade. Surge este projeto porque o Marcelo é o pai de Neemias, dos Ídolos. Eu acho que toda a gente se deve recordar, aquele menino que chorava muito no início e depois acabou por ficar em sexto lugar, que é muito bom, é um vencedor. E então o Marcelo veio parar a uma editora da qual eu faço parte, que é a Editora Disco de Ouro, e era necessário gravar com ele um tema em português, portanto um português com um brasileiro, porque havia uma rádio, e há uma rádio no centro do país, que é de música 100% em português, e embora o brasileiro seja de expressão portuguesa, mas pronto, disseram, epá, não vamos poder passar a música porque tem o sotaque e tal, só se tiver um português a cantar a gente já consegue meter na programação. E então eu fui escolhido para gravar com o Marcelo porque eu estava em estúdio a fazer as captações. Eu sou técnico de estúdio neste momento de uma editora, que é a Editora Disco de Ouro, e estávamos a fazer a gravação. Ele colocou a voz dele e era necessário enviar a música no dia seguinte. Eram para aí umas 10 da noite, e eu disse, epá, então olha, coloca eu a voz e vai a música já amanhã. E em 3 horas fizemos a música, que foi o Amor Vileiro. O que é certo é que começou a tocar nessa rádio, começou a tocar em outras, porque a gente mandou por MP3 para várias rádios. O pessoal achou piada à música, porque era um português e um brasileiro, era música diferente, música sertaneja, e começaram a pedir discos, começaram a pedir espetáculos, começaram a pedir participações, e a gente não tinha nada, não havia um projeto sequer. E então fomos, de certa forma, obrigados a montar o projeto Marcelo e Alex, porque o pessoal já estava habituado a ouvir o Amor de Vileiro, e selecionámos mais 14 canções, gravamos um disco com 15 músicas, que neste momento está no mercado. A nível de comunicação social, está a funcionar muitíssimo bem, a nível de televisão e isso, a nível de revistas também, jornais, temos sido noticiados em vários órgãos da comunicação social. Pronto, e é um projeto que, se continuar a funcionar como está até agora, está a funcionar muito melhor que o Alexandre faria sozinho, porque eu sou um cantor de cariz romântico, e infelizmente, se não tiver uma grande máquina por trás a trabalhar, não é fácil conseguir espetáculos e essas coisas. E neste caso, no projeto Marcelo e Alex, é a música mais fácil, é a música que se vende bem em romarias, arraiais, e as pessoas estão a aderir muito bem, portanto o projeto está a funcionar muito bem. Exato. Podemos considerar que está de bem com a vida, não é? Como diz a própria música. Estou de bem com a vida. A nível profissional, sim. A nível pessoal, também vou tentando estar, porque a vida continua, não é? Exato. As coisas, os percalços vão acontecendo, mas há quem esteja pior que nós, e é isso que eu penso. São as provas da vida, não é? São provas, são. E nós temos que saber enfrentá-las, e quando não conseguimos sozinhos, temos que pedir ajuda e não devemos desanimar, porque isso é o pior que podemos fazer. Exato. Agora sim, mais para breve, onde é que irá marcar presença, tendo em conta que estamos a emitir no dia 11 de março? Assim para breve, qual é que é, portanto, algum lugar onde marcará presença, algum espetáculo? Sim, vamos estar agora dia 12, salvo erro, dia 12 ou 15, não posso precisar bem, não tenho agenda, e eu de cabeça não me recordo as datas todas. Mas temos em Viana do Castelo, é uma zona, a zona de Minho é uma zona que estamos a trabalhar muitíssimo bem. Curiosamente, temos também já agendado uma apresentação do disco em Coimbra, porque há a rádio precisamente que pediu para gravar em dupla o Amor de Violeiro, ou neste caso, caso, o diretor da rádio, ele tem três rádios FM e quatro jornais, que é o Dr. Lino Vinhal, para quem eu deixo um grande abraço, se por acaso ele ouvir ou algum amigo e lhe leva mensagem. Ele é o culpado da existência da dupla e ele está a apadrinhar também, a nível de divulgação, a dupla, porque ele sabe que a culpa de existir a dupla é dele. Portanto, ele sente-se na responsabilidade de apadrinhar e de promover este projeto e nós ficamos muito contentes, obviamente. Portanto, digamos que o projeto está a ser expandido não só no norte do país, mas está a estender-se um pouco a todo o país e temos já uma tour agendada para a América em novembro. Portanto, temos Suíça agora em abril, temos Açores em junho, portanto, já temos para aí uma série de datas marcadas. Yeah. Boas perspectivas, portanto. É verdade. Por acaso está a correr bem. Pronto. Alexandre, agradeço imenso este momento que nos proporcionou, a mim, em particular, e a todos os ouvintes, em geral. Vamos ficar precisamente com este de bem com a vida. Vamos ficar... Ficar também é esta mensagem que há a transmitir, não é? E já que é música sertaneja, que é esta alegria toda, acho que é, se calhar, até o tema que mais se adequa, não é? Sim, vamos ficar então com este tema. Daqui a pouco vou voltar com mais algumas informações sobre outros eventos que não musicais, já que os ouvimos há pouco. Agora iremos ouvir outros eventos que não musicais. Isto tudo, claro, depois da música de Marcelo e Alex, que é, enfim, a dupla mais recente, ou melhor, o trabalho mais recente no qual o Alexandre Faria está envolvido. Exatamente. Alexandre, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu agradeço a simpatia e também o cuidado que tem sempre em divulgar as novidades e tudo isso. Portanto, olho, desejo as maiores felicidades para a vossa rádio. Também para si, que é um excelente profissional, tem uma belíssima voz de rádio. Muito obrigado. Portanto, um grande abraço e muitas felicidades e que esteja sempre bem com a vida, são os meus votos sinceros para si sempre. E para todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço então para todos. Um abraço. Nós já voltamos. Até já. Vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e canta forte pra todo mundo te ouvir. Vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e canta forte pra todo mundo te ouvir. Vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida, vivem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. cuerpo duro, el ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com duro, é o ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem. Com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem. Com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Boa tarde a todos. Oh, Zé Joaquim, boa tarde, tá bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Às terças-feiras, no Canal 1, amanhecemos de uma maneira bem original. Record Chill Out, programa com locução russa, onde, pela voz de Artman Dmitriev, vamos viajar pelo mundo da música chill out, lounge e outros géneros similares. Abra as portas da sua terça-feira de uma forma diferente, mas de igual forma cativante. Record Chill Out, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Tachos, panelas, copos,

Nasceu a 9 de janeiro de 1991. 20 anos depois, mais 2 meses e 9 dias, está connosco ao telefone. Maria Lia é uma cantora em ascensão, com uma carreira que podemos dizer que é promissora. E por isso mesmo, convidamos a que se juntasse a nós neste dia 18 de março para uma pequena conversa, para uma entrevista, para que nós e vocês desse lado fiquem a conhecer um pouco mais sobre esta intérprete portuguesa. Olá Maria Lia, boa tarde. Olá, boa tarde. É com muito prazer que falo para vocês todos e que estou cá hoje nesta rádio. Muito obrigada, Maria Lia. Sei que canta desde pequena e, portanto, que esta situação de cantar já não é propriamente nova, mas como é que tudo começou exatamente? Como é que a música entrou no mundo da Maria Lia? Bem, tudo começou por influência dos meus pais, porque ao contrário de muitos artistas, eu não posso dizer que cresci a cantar. Quer dizer, até aos meus 9 anos, mais ou menos, nunca me tinha passado pela cabeça vir a ser cantora. Claro que gostava de cantar, ouvia algumas músicas e já cantava um bocadinho a músicas de outros artistas, mas não me passava pela cabeça vir a fazer isso a minha vida profissional. Por influência dos meus pais, participei num festival, num pequeno festival para jovens da minha idade, aqui na minha zona, onde vivo neste momento, e por influência deles, porque eu não estava a achar muita piada estar ali em cima do palco a cantar para tanta gente, porque era um bocadinho tímida, um bocadinho calada e não achava muita piada a isso. Mas acabei por me inscrever, acabei por participar e ganhar o primeiro lugar. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que aquilo era para mim, que era aquilo que eu queria e que já que tinha ganhado o primeiro lugar, não é? Se calhar até teria um bocadinho de jeito para a coisa, não é? Exato. Entre o ganhar desse prémio e o CD, a gravação do CD, qual é que foi este percurso para chegar até a gravação desse CD? Bem, foi um percurso muito longo, porque tentei várias coisas para conseguir. A primeira coisa é que eu fui convidada por um grupo daqui da zona para entrar, para os ajudar a cantar, a dançar. Inicialmente comecei por dançar, depois comecei a cantar e andei assim durante 5, 6, 7 anos nesse grupo. Depois vi que eu queria algo mais, queria fazer com que aquilo fosse mesmo só a minha vida, não é? E que não fosse só nos meus tempos livres. E então saí do grupo, porque aquilo também não estava a correr muito bem, não estava a dar muito certo. E então saí e decidi por minha conta encontrar e tentar falar com alguns artistas, algumas pessoas que já andavam nisto há muitos anos e que se calhar até me poderiam ajudar e me poderiam lançar na música. Foi complicado, foi muito complicado porque demorou muito tempo a encontrar alguém, batia, arranjava número de telemóveis, depois ia à casa das pessoas, de algumas, mas acabava sempre por ouvir que não, porque ninguém queria ter essa responsabilidade de, num momento tão ruim para os artistas, e não só para os artistas, né, para toda a gente. Exato. Ninguém queria ter a responsabilidade de me lançar neste momento. Então foi muito complicado, andei assim durante muito tempo, até encontrar alguém que me ajudou, e que é um cantor também bastante conhecido, que é o Alexandre Faria. Que esteve connosco na semana passada também numa entrevista que aqui realizamos. Pois, ele é um artista muito bom, não é? Neste momento tem outros projetos também para a carreira dele. E foi uma pessoa que eu arranjei, o número de telemóvel, eu liguei. E ele, claro, não me prometeu nada, mas disse que ia tentar fazer algo por mim. Claro, não me deu esperanças, porque é normal, e ainda bem que não o fez, porque foi sincero comigo, que foi justo comigo, dizendo que as coisas não estavam fáceis, mas claro, a gente tinha de tentar, porque sem arriscar nada feito, não é? Então gravei um disco e pronto, tenho um disco gravado com músicas bem engraçadas, que as pessoas gostam de ouvir e também de dançar. se for assim. Mas aquelas músicas mexidas como a Tua Boca Morena que acabamos de ouvir, por exemplo? Sim, sim, é uma das músicas que, aliás, inicialmente era para ser o nome do álbum, uhum, do disco, mas depois acabamos por gravar novas músicas e decidir que não fosse. Mas mesmo assim, não sendo o nome do disco, e é uma das músicas que eu considero se calhar a principal, porque hoje, neste momento, quando faço algum espetáculo ou vou a alguma festa de rádio ou alguma coisa, as pessoas conhecem por essa música e há quem já peça para eu cantar essa música e é muito bom, não é? É muito bom. Exato. Disco gravado, disco à venda, oficialmente no mundo da música. E como é que é? Sim, oficialmente no mundo da música, não é? Eu que é depois, agora, através de, também do Afante Faria, entrei para uma editora que é Disco do Ouro, uma editora que pertence ao Nel Monteiro, não é? Esse grande cantor, uhum, da música portuguesa. Foi o Alexandre que me apresentou a ele. No momento ele ficou interessado também, porque interessado em mim, interessado em lançar o disco. Na altura o meu disco já estava meio gravado, com a ajuda do Alexandre já estava meio gravado, mas depois continuei a gravá-lo já na editora e lancei-o em 2009 e neste momento estou praticamente a entrar para gravar o segundo. Era isso que eu ia perguntar, e para quando o próximo álbum? Se já há alguma data prevista, embora isso também depende muito do tempo de gravação, não é? Mas se já há assim, alguma data, alguma meta, digamos, temporal que tenham já em ideia para o lançamento de um segundo trabalho? É sim, o nosso objetivo é que ele saia algum tempo, um mês ou qualquer coisa, antes do verão, não é? Para que já nas festas de verão que se têm marcadas, eu consiga já vender e cantar novos temas. Esse é o nosso objetivo. Mas pronto, não é? Acho que vai ser concretizado, porque durante esta semana já vou começar as gravações e depois é uma questão de acertarmos tudo e lançar. Certamente que, se tudo correr como está previsto, o disco vai sair antes do verão ainda. Exato. E quanto a este primeiro trabalho, como é que foi a aceitação do público? Recebeu algum... Tanto que feedback é que recebeu? Com que imagem é que ficou? O público aderiu bem? Como é que foi o percurso depois do lançamento deste álbum? Bem, no primeiro mês, segundo mês, foi muito complicado, porque é claro que a gente não pode perder a esperança, mas não posso dizer que tenha sido uma coisa por aí além. Em termos de vendas, vendi. Até ainda vendi mais que aquilo que estava à espera. Em termos de convites para espetáculos, também tive alguns. Eu vejo, por exemplo, alguns artistas que me contam a história deles, que dizem que no primeiro e no segundo disco não tiveram praticamente espetáculos nenhums, não venderam quase cenas nenhums, e isso eu pelo menos posso dizer que ainda vendi alguns discos, ainda tive alguns espetáculos. Portanto, não foi uma coisa por aí além, não é? Mas acho que atingiu os meus objetivos. Isso para mim foi bom, não é? E espero que as pessoas gostaram, as pessoas aderiam bem ao espetáculo, porque dançavam, algumas músicas já cantavam, e notava que as pessoas gostavam bastante das minhas músicas e era ótimo, não é? Porque eu estava lá em cima do palco e gostava, e é muito bom, não é? É muito bom quando sentimos que as pessoas estão a gostar de estar lá. Exato. E por falar em espetáculos, para quando, para breve, ou seja, a partir deste dia 18 de março, assim, alguma data para breve de espetáculos agendados? Ou... Sim, tenho um espetáculo este mês, que é no dia 12 deste mês, que é em Paredes. Depois vou à Suíça este mês também, estou na Suíça dia 27 e 28, não estou em erro, em Geneve. É a primeira vez que vou cantar ao estrangeiro. E portanto acho que também é outro objetivo que eu queria atingir, era estrear-me no estrangeiro também, e vou conseguir concretizar isso já este mês. E tenho alguns espetáculos marcados mais para o verão também, e novamente outra ida ao estrangeiro. Marili, quero agradecer em meu nome pessoal e em nome da Antena Web pela entrevista que nos concedeu. quero dizer-lhe que queremos continuar a par daquilo que vai acontecendo na sua carreira. Convidamos-la a fazer-nos chegar as informações em termos de espetáculos, quando o novo álbum sair, para que nós aqui também possamos informar os nossos ouvintes, para que acompanhem a carreira desta artista, que, por exemplo, poderá ver no YouTube. E falo isto porque estive encontrei alguns dos vídeos, por exemplo, no Porto Canal. Enfim, portanto, é fácil, isto hoje em dia é fácil, através da internet, chegar à Marília. Portanto, convido todos os nossos ouvintes, porque realmente é uma voz agradável, uma voz que fica cativa, e acho que já deu para perceber isso no tema que acabamos de ouvir, na tua boca morena. E portanto, queremos que nos mantenha a par, convidamos-la a isso, porque realmente é uma carreira promissora. Bem, eu da minha parte foi um prazer falar para todos vocês. Espero que tenham gostado, não é? É um bocadinho, é curto, mas é muito bom. Já dá para que vocês também, se calhar nunca me ouviram falar, muitos dos que estão, não é, a ouvir-nos, certamente se calhar nem me conhecem. E já é uma maneira deles ficarem curiosos e se calhar irem à internet e procurar, não é? Muito obrigada à rádio por me ter convidado. É com muito prazer que estou cá hoje e que mando um grande beijinho para todos e que tudo corra pelo melhor. Pronto. Nós agora vamos ouvir o tema Aproveita Agora, uma música também deste trabalho da cantora Marily. E volto daqui a pouco com a informação sobre a agenda de eventos. Já sabe que não musicais, os musicais acabamos de ouvir há alguns instantes. Vamos daqui a pouco ficar a saber o que é que vai acontecer neste fim de semana, para 19 e 20 de março. Neste fim de semana, portanto, assim um pouco por todo o país, sobre, enfim, vários eventos que irão ter lugar, sobretudo nestes dias. Enfim, não musicais, como disse, mas enfim, vamos ficar a saber um pouco mais do que poderão visitar ou assistir dentro de alguns minutos. Para já, tempo de Aproveita Agora, a música de Marília.